à esquerda, ingressando na base da 17, aguardando pista livre, o Lima Alfa Yankee. Azul 4981 no solo, ao 03, libere à direita, via... Ufa, chame o controle solo, 121 no decimal 1. Última direita, solo, 1211, 4981. Autorizado, voa direto e está aproximando a 6312. Mantenha a escuta do controle, o mais perto do meu. Não tenho contato radar com o seu carro. Permanentemente na sua, mais perto do meu. Vende junto, recebendo o controle. Controle de Salvador, Patrão Jurás de Quebec, quilômetro de coluna 7, na sua escuta. Patrão Jurás de Quebec, quilo. Até as condições visuais, corredor axé. Posso falar da barra, o tempo em Salvador, no 020. Tranquilo, deu no meu pé, falando barra. Azul 4981, livrou na última. O Salvador, azul 4981, livrou na Golf. Controle 3304, controle Salvador, sem identificação, desta via chegada a ponto para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 020. Autorizado, taxi para pátio, posição 01, via Alfa e Juliette, o 4981. Salvador, Lima Frank, curta sinal, posição 7. Alfa, Yankee, chamou o autor. Afirmativo, curta sinal, pista 17. Tráfico avistado, atentando a pássaros na curta, pouso autorizado, pista 0, vento 190 graus, 109. Tem rede por autorizado, pista 17, o Lima Alfa, Yankee. Lima Alfa Yankee no solo 06, autorizado backtrack, ou escala estacionar, frequência livre. Contato radar, 510, o Mike Juliette Romeu. Juliette está ingressando no pátio 492. Ingressando no pátio 492. Apenas confirmando posição 1, né? Afirmo, posição 1, azul 492. Obrigado. Azul 4234, chama agora o centro Recife, 126 decimal, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 12545, alterna 12685, azul 4234, bom dia, viado. Azul 2783, chama agora o centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 260.288, muito bom dia. Passando 250 em ascensão para o 340. Para controle. Geral 9970. Temos centro Recife, 125.45, alterne 126.85. Repista no 0, desça para 2, não foi altímetro no 020, reporte estabilizado. Dan 3304, está autorizado, descida para 4 mil pés, via bom, altímetro no 020. 4000, via Bom, chama 0200, 3304. Do 2796, autorizado para Serra Bravo, Juliette Papá, via Golf 677, nível de voo 170. Saída Conde, primeira curva à esquerda, transponder 5044, frequência do condutor Salvador 120.80. Autorizado para Serra Bravo, Juliette Papá, via Golf 677, no nível 170, decolando 10, com curva à esquerda no perfil da conta. Aciona 5044, controle de saída 208, do azul 2796. Correto, azul 2796, chame para congestionamento. Amarelo, azul 2796. Azul 2796, só confirmando o transponder 50 mais baixo. 2796, é, modifique transponder para 0274. 0274, azul 2796. Patrão Juliette, quebec quilo, mantém as condições lá e frequência livre com relação com os tráfegos locais em Vera Cruz. Fareza 1. Bom dia, papapá, Charlie mais papá, passando 220 para 150 com a informação Lima. Como recebe agora? Agora clareza 5, papapá, Charlie mais papá, sendo identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste ao tempo em Salvador no 021. Para 050 na DSP, chegada a Mário, Charlie mais papá, 1021. Dan 3859, controle Salvador, acena identificação dessa via chegada a ponto para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 021. 4234, controle. É o gol 1095, do plano para 120, pronto da Copa. Gol 1095, autorizado para Serra Bravo Charlie Cochran, via rota do plano, nível 360. Saída Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita. Transponder 5054, frequência do controle Salvador 120.80. Já 360, Arbor Eleva 5054, 120 decimal 8, gol 1095. Gol 1095, confirme transição. Arbor Eleva, curva direita após a decolagem da 10. Correto, deixa-me pronto para feedback e zonamento, gol 1095. Claro, chamarei. Papá, o meu até o Juliette Serra, controle. Papá, o meu até o Juliette Serra, mantém condições lá, altímetro no 021 em Salvador. Acione código transponder 01 no 12. Reporte Miguel Teixeira. Salvador, chega na 3 no 2, está avisado, qual é o cantor da luz? IMF 1-0. IMF 3 no 2, chama agora a torre 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, decimal 9-5. Decimal 9-5. 9-5, confirma? Afirma. 1-1-8, decimal 9-5. 1-2, decimal 9-5, chega na 3. Dan 3304, está autorizado a final do procedimento LS XY no 0, desceu para 2.000 pés, altímetro no 021, no reporte estabilizado. 6312, utilizado, 73304. Filhote Romeu, abandonou sobrevoando Iguatemi, retorna à região de Águas Claras para não sobrevoar mais. Filhote Romeu. Dan 3859, reduz a velocidade 2309. Copiado, novo sobrevoo em Águas Claras, o mais direto no meu, só obrigado. Gente, chama a ficar duas milhas de Duna, um de Zimbra, o mais direto no meu. Duas milhas Whisky ou duas milhas Eco? Duas milhas Whisky, o mais direto no meu. É, só obrigado. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, desça para 3 mil pés, altímetro 1021. Para 3 mil pés, 1021, Charlie, Mike, papá. TAM 3859, desça para 4 mil pés, altímetro 1021. 4 mil pés. Sem precisão do local, agora ao norte de Simbra, Mike, Filete Romeu, 1 milha. Mantenha a escuta, quando solicitado, vai abandonar o setor com pronó. Vai aproximar do setor agora, manter a escuta permanente, totalmente condicionado para o tráfego, Mike, Filete Romeu. Vai manter 500 MSL. Dentro de instantes, vai ser instruído a voar com pronó devido a tráfego em aproximação à resposta 320. 450 pés na presente, passando o pronó de Mike, Filete Romeu. Alô, Salvador, Oxalé 6312, virou 1-0. Oxalé 6312, autorizado táxi, via táxi 3 Alfa e Juliet para a parte principal, posição 03. Alfa e Juliet para 03, parte principal, Oxalé 6312. Para criança, aguarda a transferência ao turno, será? Atleta Romeu, confirma pro. Na escuta, Romeu. Você vai sobrevoar agora? Autorizado, sobrevoo. Maravilha, tem tráfego na aproximação, é a RPS 320 que está passando agora a posição Duna. Afasta com o pro norte. Passando pro norte, mais filete Romeu. Papá, papá, Charlie, Mike, papá. Está autorizado o final do procedimento LSXY0, desceu para 2 mil pés. Altímetro 1021, início de redução 2009, reporte estabilizado. Descendo para 2000, autorizado o sinal escape 1-0, reduzindo para 2009, Charlie Mike Papá, reportará estabilizado. Correto. Estabilizou, TAM 3304. TAM 3304, chama agora a torre 1-8, decimal 95. 1-8-95, TAM 3304, boa, até já. Até. Mike Filete Romeu entendeu que há mais um tráfego após o Airbus 2020. Tem uma previsão de quanto tempo o próximo sobrevoo? Tem 2 minutos para sobrevoar esse setor, o Mike Filete Romeu. Depois será instruído a abandonar o setor novo. O tráfego está a meia dúzia de milhas da posição Duna. 2 minutos vai coordenar com a emissora, Mike Filete Romeu. Autorizado ponto, pistola 0, vento 190 graus, 1-0 nós. Ajuste altímetro 1021. 1021, livre pouso 1-0, tá? 3-0-3-3-0-4. Então agora torre 1-8, decimal 9. 1-8-9-5. Salve, Salvador, 2789B para o Ministério Permanente. Edicado farol de Itapuã. Tá, 1 minuto do farol de Itapuã, eu vou com a aeronave na final. Gente, como temos um tráfego já aproximando para a Duna, aguarde autorização para o cruzamento da final da 1-0. Papa Romeu, até o Juliette Sierra. O vento vai chegar aqui 1-9-0 graus, 1-0 nós. Vai aguardar no farol de Itapuã, Sierra. Papa. Atenção, sobrevoo próximo a Sintra, o Mike Red Romeo vai seguir para a Serra Índia com Índia. Atenção, Mike Red Romeo, reporte visual, para posto. Reportará Romeo. Mac e acionamento, posição 05. Passa para 2 no pé, altímetro 1021, no reporte está apresado. Estabilizando no ILS, pistão no zero, Charlie Mike Papá. Papá, papá, Charlie Mike Papá, chama agora a torre 118, décimo 95. 1895, bom dia, Charlie Mike Papá. Tranquilo, 3259? Tá 3259, controle. 3259. Confirme para o controle, tá 3259. Tá liberado a restrição de selo? Tá livre a restrição, tá 3259, reporte estabilizado. No zero. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, após o pouso, prossegue para combate? Para o pátio da Aerostar. Gente, autorizado sinal da 90, aguardando autorização para pouso, pista livre, ajuste altímetro no 021. No 021, aguardando autorização de pouso, Charlie, Mike, papá. 3304, no solo, aos 25, libere a direita, via Fox, chame controle de solo, 121, décima 1. Direita, Fox, 1218, 3304. 1-2-1-1, na frequência do solo, Salvador. 1-1, corrijo, 3304, bom dia. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, informa um tráfego à sua direita, um helicóptero, um Alfa Sierra 65, fazendo espera a 510, não irá interferir no seu pouso. Vento 200 graus, 1-0, nós autorizado pouso, pistão na zero. Autorizado pouso, pistão na zero, Charlie, Mike, papá, tem um helicóptero à vista. Papá, o meu hotel Juliette Serra, visual com Charlie 25, Charlie, na final da pistola 0. 796, estamos com 64, 4 horas e 30, Maceió. Rede Azul 2796, autorizado táxi para Ponte Serra pistola 0, via Pátio, táxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 1-1-8-95, ajuste 1021. 7621, pátio 3, principal, Índia Alfa, boa espera a todos, 295, obrigado, bom trabalho. Da final do 90, retaguarda do mesmo, aguarda autorização para pouso, Papa Romeo Hotel Juliette Serra. Cruza, retaguarda do tráfego nacional, tá o Hotel Juliette Serra. Paulo Patari, Mike Papá, no solo 28, liberia a direita via Eco, chame controle de solo 121, décima 1. Via Eco, 111, chame Mike Papá, bom dia. Papá Romeu, hotel Juliette, Serra, tráfego avistado, cheque trem autorizado, pouso pairado, pistão no 7, vento 200 graus, 109. Hotel Juliette Serra, ingressando pé na base, trem baixado e travado, para pouso pairado na casa de Serra 17. Torre Salvador, bom dia, Azul 2796, ponte espera pronto, tem condições de decolagem imediata. Azul 2796, linda, cola separada? Afirmo. Autorizado ingresso, decolagem, pistão 1-0, vento 200 graus, 1-0, nós. Via Charlie. Autorizado, decolagem, ingresso e decola separado, 2796. Tá, 359, continua a aproximação, agora autorização para pouso, tráfego já avistado. XG altímetro na 021. Pode continuar o vento, por favor. Confirmar o vento para 3259. Afirmo, 200 graus e na 09. Então, 3859, informa o tráfego à sua esquerda. Um helicóptero, um Alfa Sierra 65, para pouso pairado na pista auxiliar, não irá interferir no seu pouso. Vento 200 graus, 1-2 nós, autorizado pouso, está com 1-0. Azul 2796, decolado aos 30, chame controle Salvador na frequência 120, décima 8. 1208, muito obrigado, Maria. Papá, Charlie, Mike, Papá, avista Boeing da Gol realizando pushback à sua esquerda. Avistando, Charlie, Mike, Papá. Gente, após liberação do setor da aeronave, autorizado o táxi via Juliet e contornando o terminal de passageiros para taxiway Lima. Charlie, Mike, Papá, observando o Gol, posso prossegue via Pato e até a taxiway Lima. Na Taxi Lima, chame torre em 1-1-2-0-9-5, Charlie Mike Papá. Ok. José. Azul 4299, aguarde cópia, prepare a saída da EL. Charlie Mike Papá, ingresso via Juliet, até a contorno pátio, até a Taxi Lima, reporte na Lima. Ingresso no pátio, contorno até a Lima, o Charlie Mike Papá chamar. Salvador, 174, são apenas 2h53 de autonomia. Salvador, 0 via Pátio da Cri Índia, no ponto de espera chame torre em 1-1-8-10-9-5, ajuste 1021. 1021-2950, uma boa. Dan 3859, autorizado táxi para a posição 04 do pátio principal, via Alfa e Juliet. Alfa, Juliet, confirmando a posição? Posição 04. Alfa, Juliet, 04, 3859. Charlie Mike Papá, taxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame torre em 1-1-8-95. Lima, Mike, Quebec, Quebec, 3-9-5. Azul 4299, pronto, cópia? Pronto, 4299. Azul 4299, autorizado para o aeroporto de Campinas via Upper Zulu 10 após conforme rota, nível 340. saída da El Leda Motiva, após decolagem curva à direita, transponder 5060, frequência do controle Salvador 120.80. Correto, Azul 299, chame para curso de acionamento. Voo 095, decolou 36, controle 120, decimal 8. 1208, 095. Controle, bom dia, voo 095, decolou, 1500 metros. Voo 095, contato radar na decolagem, suba via, sai da árvore, transmissão elétrica para o nível de voo 360. Subindo via Arbor Elefa 360, Gol 109. Alfa Romeo Delta Papa Foxtrot, confirme Pátio, pista que decola. Delta Papa Foxtrot, prepare sair da árvore e aguarde a cópia. Um abraço, prossiga. Chamo de Bravo, decola do, da Henry Marco para o Whisky. Gente, aguarde o número 2, cópia. Azul 4299, posição 1, solicita por stack aqui na mão. Azul 4299, autorizado no portão 01, no chama táxi. Autorizado 4299. Papa Romeo Delta Papa Fox Trot, pronto, cópia. Autorizado, Brasília via Upezulo 17, nível 360. Decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5103, controle 120, decimal 8. Delta Papa Foxtrot, cotejamento correto. Reporte, confirme o PLB. Gente, acionamento táxi torre, 198 decimal 95, QNH 1021. Papa Tango Índia, Serra Papá, confirme o pátio. Gente, pátio 5, confirme radial ideal de saída. Papa Romeo Tango, Índia Bravo, pronto, cópia. Pronto, cópia, Bravo. Alguém já para autorizado em Rimar, comprou o Whisky 510, transponder 01037, controle 120, decimal 8. Confirme que é saindo radial 336? Sim, sim, coordenação com a torre, confirme para o B. Acionamento de táxi torre, no 8 do decimal 95, QNH 1021. Boa noite, 95, vai cruzar 80. Confere gol no 095, chama agora o centro de Recife. 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 1260288, boa, gol no 095. Boa. Papá Romeu, estamos em Zé Bravo, prossiga. Acionamento a critério, reposta para não fazer falagem, estamos em Zé Bravo. O Salvador, azul 4299, alterna Serra Bravo Romeu Papá, 4 horas e 34 de autonomia, 111 a bordo, solicita táxi. Papá Papá, bom, pátio 4 para acionamento. Índia até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera, chame a torre, 198 decimal 95, QNH no 021. Sente autorizado à direita na Índia para o ponto de espera da 10, torre 11895, ajuste 1021, azul 4299. Agora de um minuto, Índia e Serra Papá. Salvador, Índia, Serra Papá, pronto, cópia? Afirmo. Índia, Serra Papá, autorizado Serra Bravo Lima Papá, roda conforme plano de voo, nível 085, decola da pista 17, após a decolagem, curva à direita no corredor Axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Transponder 5045, controle 120, decimal 8. Índia Serra Papá, cotejamento correto, confirme para o B. 3. Acionamento e táxi, torre 198, decimal 95, QNH 1021. QNH 1021, antes de completar a torre, antes de completar a torre. O ponto de espera, questão 10. Azul 4299, bom dia, autorizado a linha de colar, questão 0. Vendo 210 graus, com 59. Autorizado a linha de colar, pista 10, azul 4299. Passando o índio, Serra Papá, autorizado assinamento, São Antônio Táxi. Olha o Delta Papapá, Fox, 4-4, vou passar. Confirma o seu B, Delta Papá Fox? 2-2. Sente autorizado o táxi até Oscar, pode para ingresso aqui, são 7. Ingresso até Oscar, reportar para ingresso, são 7. Salvador, bom dia, hoje é 7-3, com uma informação mais para 1-0. Canaima 311, controle Salvador, sendo identificação dessa via, chegada ponto, para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 021. Identificado, via Monte, ligar para o 050, convite para o material 309. Azul 2796, serviço radar encerrado, 65 milhas, nordeste de Salvador. Mantenha sua para o nível de voo 170. E chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. Caju, 203, obrigado, bom trabalho. Bravo Delta, bom dia, prosseguir. Autorizado, vá direto bom, senhor, chama aí, 6311. Bom, grave, 6311. Já bravo, nenhum tráfego a reportar, decolagem em critério reporta fora do solo, ajuste altímetro no 021. Olha o Delta Papa Fox na OSC, zero para ingresso na 17. O Delta Papa Fox está confirmando, prossegue até a pista no 0? Afirmativo. Autorizado o ingresso na pista 17, faça o táxi via pista, libere na Quebec, primeira à esquerda, após Mike e na Taxi Lima. Chame o solo em 121, décima 1, para prosseguir até a pista no 0. Gente, ingresso na 17, 17, Libra na Quebec, Lima, na Lima, é, chama o solo no 121. Salvador, vai dar para o dia, vai para a casa, vai para o lado, vai para o lado, vai para o São Índia, Serra Papá, Pátio 5, autorizado o táxi, reporta na Papá para ingresso. Para cruzamento, Juliette Bravo Delta, após segue em Quebec, Mike Lima, e na Lima, solo, 121, décima 1. Vai prosseguir para a pista 10, está realizando táxi. Papá Fox vai seguir a aeronave do Pátio 5, vai cruzar o Juliette para o Delta, cruzar o 17 agora. Delta, Papá Fox. Radar 51, controle 1208. 208, obrigado, senhora. Tamo, Índia Bravo. Considere decolagem ao 5-2, agora transfere controle 120, décima 8. 120, grama. Dia contato radar na decolagem, suba via saída da El, transição ótima, para o nível de voo 340. 340, da El Motiva, azul 4299. Controle, é o Papa Romeu Tango, Índia Bravo. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, controle. A decolagem em mar, você passando pela radial 338. A intenção é seguir para Santa Mara, o senhor, 500 pés. Quanto destino? É, o destino é CA 90-90, com sobrevoo em Santa Mara. Gente, mantenha condições vais e comprar o meu tango Índia Bravo. Reporte livrando a CTR. Reporte é, livrando a CTR, Bravo. Bom dia, Serra Papá, autorizado ingresso 17, posso caminhar alinhado? Bom, no 60, controle Salvador, bom dia, sendo identificação dessa via chegada a Mari. Para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 021. Chegou, 060, chegada a Mari, no 021, no 60, pode voar azul. 1960 da presença autorizada, voa direto e TAP. Direto e TAP, Nato 1960. Delta Papa Fox, autorizado Lima, pátio 1, Índia, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame a torre 198.95. Lima, pátio 1, Índia, ponto de espera 18.95, Delta Papa Fox. Índia, Serra Papá, autorizado decolagem pista 17, vento 190 graus, 89. Autorizado decolagem, Índia, Serra Papá. Na M319 está autorizada a final do procedimento LS Express, estamos 0 do separa 2 no pés, alpina estamos 021. 2 no pés, 0. Este é na M312, pronto, cópia. Na M312 autorizado Recife, rota conforme o plano de voo, nível 350. Decolou da pista 10 após a decolagem curva à esquerda na saída Puca Transição Aracaju. Transponder 5114, controle 120.8. Corredor é chefe. Funcionário 5045, nós estamos com problema no último botão do transporte, indicação de zero. Chama controle 120.8, curva à direita, o Inter Serra Papá. Obrigado pela informação, Índia Serra Papá, bom voo. Obrigado, bom trabalho, Matheus. Sou eu, Delta Papá. Controle. A Lima tem Delta Papá. Tem Delta Papá. Controle de Salvador, bom dia, Papá Tiago, Índia Serra Papá. Papá Tiago, Índia Serra Papá, prossiga. Essa é uma pata decolado da 17 por voa direita. Atenção ao 085, restrito a 1000 pés. Serra Papá, troca código para 5045. Mantenha o corredor 1000 pés. Mantendo o corredor restrito a 1000, Índia Serra Papá. Já acionado 5045, um problema no último botão do transporter com indicação de 0. Vento 180 graus, 10 nós. Vim decolagem Delta, Papa Fox. Arco, transição Elefa. Transponder 5-1-1-5, controle 1-2-0-8. Ciente, autorizado 360, conforme rota Pesulu 1-7, é Brasília. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Aciona 5-1-1-5 e o controle 1-2-0-8, tá? 3-3-0-4. Tá, 3-3-0-4, cotejamento correto, estamos prontos, porção 7. Chamará, 3-3-0-4. 040 na linha do litoral. Gente, o papá. Isso no ano, prossiga. Tá, certo, é 3 no ano, confirme. Tráfico sem voltimetria. 900 confirma. Nossa posição. Afirmativo, um helicóptero a 500 pés, não interfere na sua aproximação. Sim, pode voador, nada presente. Autorizado, reporte estabilizado. Camará. Azul 4299, chama o centro Recife, frequência 1-25-1, alterna 1-33-25. 3325, secundária, primária, 251, com a 299 da Azul. Controle, Papa Romeo Delta, Papa Fox, decolou, na sua escuta. Romeu Delta Papá, Fox, contato radar, se mantém nível de voo 360 via saída Arbor. Saída Arbor 360, Delta Papá Fox. Autorizado, portão 03, chama táxi. Estou no 1-60, desça para 2.000 pés, ajuste no 021. Autorizado, ILS, aqui também, reporte estabilizado. 2.000, 920, reporte estabilizado, aqui para aí. Bom, 1-60. Terceira, Papá. Qual é a prioridade para o destino? 2-8, Papá. Transição Elefa, transponder 5-1-3-0, controle 1-2-0-8.